1097, decolado 13, controle 1.8, bom voo. 1098, boa. Guardião 06, você tem condições da presente seguir para o GRE? Positivo. Gente, condições de seguir sem reduzir? Não copio. Condições de seguir sem reduzir? Sem reduzir, ação ativa, agilizando. Gente, agiliza e reparte na curva final, Guardião 06. Vai botar, 06. Guardião 01, siga via litoral, reparte farol de Itapuã. Mandar da 3155, ponto 010, pronto. 3155, linha decol de imediato. Afirmativo. Linha decol 10, vento 100 graus, com meia dúzia de lanço. Linha decol 10, 033, da 3155. Guardião 06, nacional para o GRAE. Gente, vento 100 graus com meia dúzia de nós, altímetro 06, reparte solo controlado. 06. Boa tarde, eu tava passando, Lima Aquilo Zulu. Lima Aquilo Zulu, boa tarde, reparte externo. Passará passando externo. Salvador, Guardião 01, em Itapuã. Frente o Guardião 01, temos tráfego no ILLS, mantém Itapuã, estimado 2 minutos. Guardião 01, mantém Itapuã, Guardião está na disposição, Guardião 01. Guardião 06, solo 18, frequência livre. A 3155, decolada 18, controle 198, bom voo. Controle 198, TAN 3155. Trânsito Lima, aqui do Zulu, passou externo com o trem baixo checado. Tem aqui o Zulu, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro 06. 190 na 6, Lima Cris Zulu. Zerando, visual com tráfego nacional da 1-0. Afirmo. Segue na retaguarda do mesmo, vento 1-0-0 graus com 5 nãs, altímetro 1-0 no meio, parte solo controlado. Batalhado, solo controlado, retaguarda do tráfego nacional da 1-0, parte do Gré, guarda 1-0. Salvador, guarda 1-0, no final, parte do drive. Gente, é parte solo controlado, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. 090 com meia dúzia, reportará solo controlado, guarda 1-0. Quilo Zulu, solo 121, livre à direita, solo 121, decimal 1. Solo 22, frequência livre, guardião 01. Salvador, boa tarde. Essa é 6314, está pronto no ponto de espera Dona Zé. Chanel 6314, linha decola Dono Zero, vento 2080 graus com 5 nós. Ele decolar Dono Zero, 6314. Gaúcho para o táxi. Roger, line up and maintain runway 10, go 19 or 66. It's clear, line up and maintain runway 10, go 19 or 66. Né, 6314, decolada aos 27, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Niner 66, cleared for takeoff, runway 10, wind 080 degrees with 5 knots. Roger, clear for takeoff, go on. Niner 66, airborne at 29er, call departure 119er, that's late, have a good flight. Thank you. Salvador no 556, no ponto de espera, pista no zero, pronto. 556, mantém o ponto de espera. Torre Salvador, boa tarde, azul 6918. Boa tarde, 6918, campo à vista. Negativo. A gente reparte campo à vista. Alistando 900 pés, azul 6918. Gente, livre pouso 1-0, vento 080 graus, ponto 5 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0 no 6, 6918. Como é ali, mantenha no zero? Ali mantenha no zero, 156. Azul 6918, sol aos 33, confirma a intensidade da chuva na final? 6918. Tá bastante tenso ali entre os marcadores. Bastante tenso, prejudicando bastante a visibilidade. Se ela estivesse sobre a pista, não teria como prosseguir. Diria que é moderada a sorte? É, moderada. Ok, grato. Sol 1-2, 1-1. Ano 556, livre decolar da 1-0, vento 080 graus, com 5 nós. Livre decolar de 1-0, ano 556. Livre 5241, negativo, nosso próximo. 5241, observando o gol iniciando corrida ali, mantém 1-0. Segue observando o gol ali, mantém 1-0. Decolado aos 3,6, controle 1,9,8 com o voo. 198, obrigado, não sei o que você comer. Livre decolar, Dalmo 0, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolar, 5241. Pessoal, lá do boa noite, 620 da Gol, ponto 0 da 10, pronto. Boa noite no 620, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 620. Ano decolado aos 37, controle 1 na décima 8, bom voo. 119.8. Gente, altímetro no 0 no meio, livre taxi, chama para ingresso. Essa é partilhada e pronto. Livre cruzamento, reporte livrando. Polo 620, livre decolar, dá 1-0, vento 090 graus, com 7 nós. Livre decolar, 620. Frequência livre estacionar. Polo 620, decolado aos 40, controle 1 na décima 8, bom voo. 098, boa noite. 7, aqui Luciano Lima, livre decolar da 17, vento 090 graus com meia dúzia de nós. Salvador, tá 3-2 no frente, ponto para no zero próprio. Dois no 7, a linha decola do 1-0, vento 090 graus, com meia dúzia de lance. A linha decola 1-0, 3-2 no 7. Luciano Lima, decolado a uns 4-2, controle 1-9-8, bom voo. 119-8, obrigado, senhor. Mantenha o ponto de espera. Decolado aos 4-4, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado. Torre Salvador. Tá 3560, final da 1-0, ainda não avisa. Frente tá 3560, o reporte da última aeronave que pousou é que a chuva vai até o marcador externo, reporte o campo aviso. Portaremos. estou a 710, eu sei, 560. 3560, livre pouso na 10, vento 0, 70 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 6. Sente livre pouso na 10, informa que a chuva até 2 milhas da catedral. Confirme? Chuva moderada até 2 milhas e meia da catedral. Sente. Quatro no noite, ali mantemos zero. A 3560, solo aos 48, livra à direita, solo 121, um décima 1. Quatro no noite, a linha decola da 10, vento 080 graus com 5 nós. Salvador, boa tarde, boa noite, 69, final X-Ray. Boa noite, 69, informamos visibilidade 4 mil metros, no momento, a distância da chuva até a cabeceira, reporte Campo à Vista. Qual será? Boa noite, 69. O 4118, decolado ao 50, controle 198, bom voo. 198, azul 4118. Nove, livre pouso na 10, vento 080 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, voo no 869. Salvador, boa tarde, tá 3145, tá pronto, estou de espera da 10. Boa tarde, tá 3145, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, tá 3145. 1869, solo 52, liga direita, só 121 decima 1. Direita 21. Para o 3145. 1-0 no 6. 1-0 no 6, obrigado. 3145, livre decolar da 1-0, vento 080 graus com 5 nós. Autorizada a decolagem, 1-0 da 3145. 3145, decolado ao 53, controle 19.8, bom voo. 19.8, boa tarde, na 3145. Salvador, boa tarde, azul 4206, final da pista 1-0 para andar estragado. Azul 4206, informamos que a chuva vai até 2 milhas da cabeceira, é parte de campo à vista. Sonará, azul 4206. Final zero, fazer 4206. 080 graus com 3 nós. Gente, azul 4206. Azul 4206, livre pouso não no zero, vento 080 graus com 3 nós, altímetro no zero no meia. Livre pouso, pista no zero, azul 4206. Azul 4206, solo 58, livra direita, solo 121, décima 1. Livra direita, solo 121, décima 1, azul 4206. Salvador, boa tarde, tá 3190 no externo, baixar travado. Boa tarde, 3190, reporte Campo à Vista. Será, 3190. Boa tarde, voo 969, meu ponto de espera pronto. Boa tarde, 969, mantenha o ponto de espera. Livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no meio. Afirmativo, livre pouso 1-0, tá 3-1-0. Após a aeronave da TAM, na curta final, ali mantendo no zero. Após ali mantendo no zero, bom nome menor. 3110, no solo 03, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 211, no solo 3190. Nono 69, a linha decola 110, vento calmo. A linha decola 10, voo Torre Salvador, boa tarde, é o Passaredo 2231. Boa tarde, Passaredo 2231, vento variável com 3 nós, altímetro no 0 no meio, é parte Campo à Vista. Reporta lá, 2231. Decolado ao 05, controle 1, 9, decima 8, um gol. 9, 8, boa. Passaredo 2231, no vento 210 graus com 4 nós, altímetro no 0 no meio, livre pouso não no 0. Com livre pouso não no 0, 2231. Um solo 07, livra direita, solo 121, décima 1. Ao livrar, 121, 2231, boa tarde.